Mesmo assim, é que continuar. Todos pensam. fácil, nem imagino tão difícil que é. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em minha lembrança da minha terra natal. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em minha lembrança da minha terra natal. Todo imigrante sonho um dia a casa voltar, para abraçar os que amo, minha família, minha terra, meu lar. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em minha lembrança da minha terra natal. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em minha lembrança da minha terra natal. Olá, eu sou o Pedro Miguel e sou o consigo da Rádio Arte. Forte abraço. E vamos lá, sempre com boa música e boa disposição, com Pedro Miguel. E ser o teu futuro namorado. Ligo para ti, desligas logo a chamada. Mando mensagem e tu não dizes nada. Para provocar, pões fotos no Face e no Instagram. E um morro de paixão. Sempre que vejo o teu perfil, meu coração bate a mim. Meu coração bate a mim. Não te consigo resistir. Meu coração bate a mim. Meu coração bate a mim. Mas quando acordo eu não te tenho comigo. Como eu queria ter-te aqui ao meu lado e ser o teu futuro namorado. Ligo para ti, desligas logo a chamada. Mando mensagem e tu não dizes nada. Para provocar, pois fotos no Face e no Instagram. E eu morro de paixão. Sempre que vejo o teu perfil, meu coração bate a mim. Meu coração bate a mim. Não consigo resistir. Meu coração bate a mim. Meu coração bate a mim.

sempre sonhar. Tu tens um abraço que preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo. Seguimos já com um artista que esteve aqui com nós em Orleans no mês de fevereiro, Tony Careira. Cada canção abre-se um lugar no meu coração. Criança,

mais um novo trabalho com Jada Soletina.

tarde numa podia. A rosa que eu queria era a mais bela flor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Mas agarra-lhe a presa, uma de cada vez. É muito mais sabor. Pois é, pois é, o telefone não para de tocar. Isto é que é bom assim, assim. Logo de manhã, 10 horas e 22 minutos. Seguimos com quem? Ricardo José, seu consultor imobiliário. E muitas vezes, economista, vendo terrenos, lojas e casinhas, herdadas e quintas, sempre ao melhor preço. Vendo tudo, nada esportiva, com honestidade. Mais outra dedicatória da parte da Manuela para a sua amiga Rosi, para a sua nami Purina, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador. Então vamos lá com Johnny Abreu, minha linda morenita. Parece mudar o teu olhar, fico loucamente apaixonado, com tanta vontade de te amar. Os teus olhos querem os meus olhos, o teu calor quer o meu calor. Tudo tens para mim será, tudo será teu amor. Quero tanto minha linda morenita, quando os meus olhos se cruzam com teu olhar. Teus meus olhos são aqueles que eu mais quero, parecem mesmo dois olhos a misturar. Quero tanto minha linda morenita, quando os

não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar. Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho idade dela, meu coração vai parar. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar. Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar. Vamos lá para outra dedicatória da parte do meu amigo Lourenço, para os seus amigos de trabalho, para os seus familiares, sem esquecer o animador. E vai lá uma desgarradinha, mesma maneira, com quem? Com Ruizinho de Panacova e Cristiana Sá. Yeah.

me jogou fora. Eu que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te futuramente que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, te tornaste uma cu, uma cucu, uma cucu, uma cucu e donzela. Ele tanto amou, foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me jogou fora. Eu que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te futuramente que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, me tornaste uma cu, uma cucu, uma cucu, uma cucu e donzela. Vamos lá dar um pezinho de dança com o grupo Nova Som. Oh, malhão triste, malhão. Oh, malhão triste, coitado. Oh, malhão triste, coitado. Por causa de ti, malhão, eu vivo triste e apaixonado. Eu por ti suspiro e não mais. Eu por ti não posso esperar jamais. Eu por ti suspiro e não mais. Eu por ti não posso esperar jamais. O malhão quando deixou dito na escritura que lhe forrasse o carro.

nunca se esqueçam, o que importa é a gente ser feliz. Olá, eu sou o Pedro Miguel e estou aqui consigo na Rádio Arco-Íris. Um forte abraço para todos. Olá a todos, eu sou Jorge Guerreiro e as minhas músicas passam também na Rádio Arco-Íris. Beijinhos e abraços do vosso amigo. Olá pessoal, sou o Mike da Gaita. Queria deixar um grande abraço e muita coragem para toda a equipa e ouvintes da Rádio Arco-Íris. Nestes dias difíceis, a música traz alegria aos nossos corações. Vamos ser positivos, ter fé, porque os melhores dias estão a chegar. Um grande abraço. Olá a todos, eu sou a Sónia Cortês e já podem ouvir os meus temas na Rádio Arcanciel. Beijinhos a vocês. Olá, é o Marquito, na Rádio Arco-Íris. 96.2. Fica atento, na Rádio Arco-Íris. Olá, sou Cristóvão Malheiro e estão a ouvir a Rádio Arco-Íris em minha companhia. Olá, sou a Helena Correia. A minha música passa na Rádio Arco-Íris. Beijinhos! Olá, eu sou o Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na Rádio Arco-Íris. Olá, meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Arco-Íris. Eu sou o cantor Jorge Manuel, de Portugal, e é com muito gosto que eu hoje sei que a minha música passa na vossa rádio. Um bem-aja a todos, um grande abraço e até um dia, se Deus quiser. Olá, sou o Micael Ferreira e estão a ouvir a Rádio Arco-Íris, a minha companhia. Um abraço. Olá, eu sou Todd Moreira e estou a ouvir a minha música com prazer na Rádio Arco-Íris. Um abraço a todos. Olá amigos, daqui fala Luís Manuel, estou aqui na Rádio Arco-Íris Orleans. Ouçam a minha música, fiquem connosco. Não só a minha música, mas todos os meus colegas. Por isso eu estou aqui também a falar para vocês. Até lá, um grande abraço, tchau tchau. Vamos lá apanhar aquele calor do Brasil. Todo dia com a vida de preguete. Quando volto do serviço, quero meu sofá. Sempre cheia a condução, eu passo pano e zero o chão. A outra vem defeita até onde não há. Queria ver madame aqui no meu lugar. Eu ia rir de me acabar. Só vendo a maconha aqui no meu lugar. Botando a roupa pra parar. Minha colega quis botar a pique no cabelo dela. Gastou isso aqui. As filhas da patroa, nojenta e entojada, só sabem explorar, não vale nada. Queria ver madame aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar. Só vendo a cantora aqui no meu lugar, tirando a mesa pro jantar. Levo vida de preguete, eu pego as sete. Fim de semana é salto alto e ver o que vai dar. Um dia compro apartamento, vindo socialite. Toda boa, bom comer, eu fico de viajar. Ficante viajar. Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego. Quando volto do serviço, quero meu sofá. Tá sempre cheia a condução, eu passo pano e o chão. A outra vê defeito até onde não há. Queria ver madame aqui no meu lugar. Eu ia rir de me acabar. Queria ver madame aqui no meu lugar. Eu ia rir de me acabar. Levo vida de breguete, eu pego as sete. Fim de semana, salto alto e ver o que vai dar. Compra apartamento, vira socialite. Toda boa, vou comer, fica de viajar. Levo vida de breguete, eu pego as sete. Fim de semana, salto alto, vendo o que vai dar. Um dia compro apartamento, vira socialite. Toda boa, vou comer, fica de viajar. Ficamos sempre no Brasil com quem? Com borboletas! Vítor e Leo! Eu sei que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas um ovo infinito parecia um borboleta de jardim. Agora você volta e balança o meu sentir por outro alguém. Dividida entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não cheguei. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar. Yeah.

Vamos lá acabar esta música romântica com uma dedicatória. E é da parte do Miguel para a sua família. Então ele tinha pedido outra música de Susana, mas não encontrei. Vai esta, já sabia, Susana. Uma história que não tem depois. Foi sempre um amor errado. Igual ao que houve entre nós dois. Tu já tinhas o teu mundo. Para sempre alguém no meu lugar. Mesmo a dar tudo por tudo. Sei que tu mas não podias dar. Nem Vamos lá com música mais ritmada. Não. Música de António Variações. É interpretado por Sónia Costa. A pressa de chegar, para não chegar tarde. Não sei do que é que eu fujo. Será desta solidão. Mas por que é que eu recuso? Quem quer dar? Quando te esforças mais do que é preciso. corpo é paga. Deixa-o pagar, deixa-o pagar. Se tu estás a gostar. Não se liberta das frustrações, inibições, toda essa força que se aperta. O corpo é que sofre as privações, mutilações. Então era o grupo Capa Negra que estará com nós dia 30 de Abril com a grande artista Gata. E seguimos agora com Doce Amanhã de Manhã. De manhã, vamos. sem fim. Abro os braços, acendo um beijo, fica dentro de mim. Vem amor, anda cama criança, e depois quem ama por gosto não cansa. Amanhã, de manhã, vamos acordar e ficar. Seguimos com o último tema do Luciel do Santiago, provoca-nos tanto. Vamos a elas, mas com carinho.

que sai da cabeça. És o amor, só tu tens tudo o que eu precisa. Bonito, bonito, oh, foi um baile rico, oh, que o amor chegou, que o amor chegou. Bonito, bonito, oh, foi num baile rico, oh, no baile do amor, no baile do amor. Yeah, come on, let's go. Mas quando cheguei a mundo, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lhe, não gosto de ter o pé de água. piano que tem tudo. Cá embaixo um povo que não tem nada. E barrigudo, precisa de uma enxada. Deve ser um governo cabeçudo, com gaiado e barrigudo, que precisa de uma enxada. Gosto muito deste nosso pirulino, gosto muito desta nossa brincadeira. Pirulino, gosto dele, galeado, brincadeira com cavaco, fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso pirulino, gosto muito desta nossa brincadeira. Pirulino, gosto dele, galeado, brincadeira com cavaco, fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso pirulino. Vamos lá viver a vida 100%. E é com Miquel Careira, viver a vida, que eu vou me despedir de vocês. Que este tempo não os deixa se escapar. A vida são só momentos que não se repetem mais. Não importa onde foste, só interessa onde. Eu, para mim, foi um prazer estar aqui com vocês, um imenso orgulho. No fundo, o tempo não chega. E pois é, tudo do bom se acaba, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Procura a felicidade. Como sempre, a minha música portuguesa. A partir das 14 horas até 16 horas terá a minha amiga Glória com a música da Glória. Sintonize a vossa rádio, a nossa rádio. Nós sem vocês não somos nós, vocês sem nós não somos nada. Também. E juntos somos mais fortes, não há dúvida. Bom, daqui lá portas-se bem, tudo bom. E até quarta-feira. Em teu redor, acredito no que digo. O tempo é um bem maior. E quando o vento sopra e o mar não está de feição, aguenta a tempestade e melhores dias virão. Só tens que viver a vida e o melhor que ela te traz. Só tens que seguir em frente sem nunca voltar atrás. Só tens que viver a vida. O destino está a passar. E o futuro não sorri. Viver a vida, oh, oh.